A coisa certa a se pensar. Você já pensou nisso? O que pensar? Pensou no que pensar? Qual é a coisa certa a se pensar? O que você está pensando? Então, tem gente que pensa demais, tem gente que pensa de menos, tem gente que pensa tanto que fica fabricando cabelo branco, né, Bimala? Fica esquentando a cabeça, né? Fica, como diz os antigos, matutando, meditando. Pensar é meditar, matutar, né? Ficam matutando, pensando. Deve ter cada país, cada estado, cada povo, né? Cada raça, sub-raça tem um tipo de pensamento. Então, fala até ditado, né? Não, fica pensando, o que eu estou pensando, o que eu faço? É porque, não é para ficar falando agora, Bimala? Tá bom, Bimala, sim senhora, você que manda. Então, é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 34, né? A coisa certa a se pensar. Vamos mandar um alô também especial, vamos fazer o convite para o Festival Transcendental Hare Krishna, dá tempo para muita gente ainda. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Tá bom, Bimala, não vou falar mais nada agora. Então, vamos ver agora qual é a coisa certa a se pensar com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então, calma, meu. Eu tô pensando que tem tempo. Tem que pensar em alguma coisa. Não tem como não pensar. É uma função, é inerente a nós, almas eternas, pensar. Parar de pensar e ler mais. Tá bom? Sim, senhora. A senhora que manda. Então vamos tentar cantar o verso 34. Esse verso é muito famoso, pelo menos na boca dos devotos do mundo inteiro. Vamos tentar cantar então. Mamanabhavamabhakto Madhyajimam namaskuru Mam evaishasi yuktvaivam Atmanam matparayana. Tradução palavra por palavra. Matmana. Sempre em pensar em mim. Bhava, converta-se em. Mat, meu. Bhakta, devoto. Mat, meu. Jadi, adorador. Man, a mim. Namaskuru, ofereça reverências. Man, a mim. Eva, seguramente. Eshyasi, virá. Juktua, evam. Ah, desculpem. Errei, Bhimala. Juktua, evam, absorvendo-se em. Atmanam, sua alma. Matparayana, devotada a mim. Tradução completa em português. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Não é que eu não li, eu fechei o olho aqui, porque esse verso é um dos versos que eu mais gosto, né? E aqui está um pouquinho diferente, alguma palavra, mas o conteúdo é o mesmo, né? Tá bom, Bima, não quero ler, eu quero ficar lembrando desse outro. Tá bom, vou ler, ô Krishna Balarama Narada, depois você fala que eu que enrolo, eu que atraso o programa aí. Ocupa sua mente sempre em pensar em mim e converta-se em meu devoto. Oferece-me reverências e me adore. Absorvendo-se completamente em mim, seguramente você virá a mim. Desculpem. Prabhupada diz que esse verso resume a consciência de Krishna, esse verso resume o serviço prático e amoroso a Deus. Esse verso resume Deus e o devoto de Deus. E resume mesmo. Você vê, bom, aqui está a resposta, né? Como que é o tema do programa? Eu não lembro, Bhimala. Ai, não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. A coisa certa a se pensar. O tema do programa, a coisa certa a se pensar. A resposta está aqui, né? Clara, direta. Mas nós vamos falar mais sobre isso, isso. A resposta é pensar sempre em Deus, Krishna. Essa é a resposta. Em que se pensar? Pensar em Deus, e mais nada, né? Não, mas a gente fala mais nada, mas não tem jeito de não pensar. Como nós começamos a falar e você me cortou, pensar é inerente em nós, nossa individualidade, nós, pessoas, nosso eu, ego, eu, pessoa. Eu sou composto de pensar, composto, o que a Bimba Bimba está fazendo efeito, hein? Eu sou composto de pensar, sentir e desejar. É isso que nós somos. Nós somos máquinas de pensar, sentir e desejar. Fomos programados assim, somos assim. Não tem como ser diferente. Então não existe, não tem como parar de pensar. Não tem como parar de pensar. Ué, nós somos assim, nós somos seres pensantes, Bhimala. Puxa vida, hein, Krishna Balarama Arande, que a Bimba Bento está fazendo efeito, está escorregando cada coisa aqui. O impersonalista, ele pensa assim, eu não penso, eu não sinto, ele está pensando nisso, ele está meditando nisso, ele está focado nisso, em não pensar, não sentir, não desejar. Então, eu não existo, essas loucuras aí, essas invenções, né? É o suicídio espiritual, que coisa que não existe, porque nós somos indestrutíveis, não tem como morrer, não tem como eliminar o eu, porque eu sou uma parte integrante do corpo de Deus. Então, eu sempre penso, sinto e desejo. Agora, qual a coisa certa a se pensar? Krishna está falando aqui, ó. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Se a gente quer se dar bem, a gente tem que fazer força para isso, porque se não fizer força para isso, a gente vai pensar em qualquer outra coisa. Por quê? Somos máquinas de pensar, não tem como não pensar. Então, nesse verso indica-se claramente que a consciência de Krishna é o único meio de se liberar das garras deste mundo material contaminado. Então, você escolhe, você pensa no mundo ou você pensa em Deus? Às vezes, os comentadores inescrupulosos distorcem o significado do que se afirma claramente aqui. Está vendo? Por que que eles fazem isso, Bimala? Porque eles pensam que estão certos. Eles pensam que existe algo ou alguém diferente de Deus. Então eles fazem isso, né? Os comentadores inescrupulosos distorcem o significado do que se afirma claramente aqui. Krishna falou isso. Ah, mas eu acho que não é bem assim, eu penso que não é bem assim, e vai dando corda para a mente. Aí cada vez se enrola mais. Então, está claro aqui que se deve oferecer todo o serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna. Infortunadamente, os comentadores inescrupulosos divergem a mente do leitor para aquilo que não é absolutamente exequível, tá vendo? Faz o leitor pensar. Então, por isso que a gente fala, nunca leia nada sobre Krishna de fontes desautorizadas. Por quê? Senão a sua mente vai pensar nessas bobagens e loucuras que os inimigos de Deus falam e fazem, e interpretam, explicam, inventam, deturpam, distorcem. Tais comentadores não sabem que não há diferença entre a mente de Krishna e Krishna. Por isso Krishna é absoluto. Nós não, nós somos almas. Agora nossa mente é material. Nossa mente é uma matéria sutil. Ela faz parte do corpo material sutil. Então, a mente, nossa mente é um dos ingredientes do nosso corpo material. Ingredientes, cada palavra difícil, está escorregando aqui, Bima. Tá, parar de desviar. Tá, assim, aquele ouvinte reclamou, tem um ouvinte que reclamou. Esse cara fica divagando aí, esse cara fica falando, tá verdade. Não, tá certo. É uma das minhas qualidades. Então, a nossa mente é um elemento material sutil que faz parte do corpo material sutil. Agora, a mente de Krishna não. A mente de Krishna e Krishna é a mesma coisa. Quando a gente reaver o nosso corpo transcendental eterno, aí tudo bem, nós não teremos uma mente diferente de nós, porque o nosso corpo será nós mesmos, né? Serão nós mesmos. Eu e meu corpo será igual, porque a gente vai obter um corpo, ou na verdade a gente vai reaver, resgatar ou pegar o nosso corpo de volta. E o nosso corpo de volta original também é transcendental, porque a gente é uma parte de Krishna, uma parte de Deus. Krishna não é um ser humano comum. Ele é a verdade absoluta. Seu corpo, sua mente e ele mesmo são uno e absolutos. Tá vendo? Não tem diferença entre Krishna, a mente de Krishna e o corpo de Krishna. No Kurma Purana se afirma, como Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami cita em seus comentários Anubhashya sobre a coleção Chaitanya Charitamrita, quinto capítulo, Adilila, versos 41 a 48, lá diz que Deha Dehi Vibedo Jam Neshware Vidyate Kwati, que em português significa que não há diferença em Krishna, o Senhor Supremo, entre ele mesmo e seu corpo. Por isso que Deus é absoluto. Krishna é absoluto. Mas por quê? Não conhecem esta ciência de Deus, Krishna? Os comentadores ocultam Krishna e dividem sua personalidade de sua mente ou de seu corpo. E pior ainda, tem maluco que fala, né? Que não é Krishna falando, é um espírito que baixou em Krishna. Socorro, aí é só loucura, né? É só loucura. Pessoas enfantasmadas, como o Prabhupada falou, né? Uma pessoa possuída por fantasmas e espíritos fala qualquer bobagem, sem nenhum compromisso com a verdade. É o que diz as escrituras védicas, os mestres espirituais e as pessoas santas. A gente só repete. Embora isso seja pura ignorância sobre a ciência de Deus, Krishna, alguns homens fazem lucro desorientando as pessoas. As pessoas querem ser enganadas, E aí aparece o enganador, engana elas e toma o dinheiro delas, né? Não é assim, Bimala? Então. E depois tem gente que ainda faz música, me engana que eu gosto, né? Há alguns que são demoníacos, eles também pensam em Krishna, mas invejosamente, assim como o rei Kansa, o tio de Krishna. Ele também sempre pensava em Krishna, mas ele pensava em Krishna como seu inimigo. Ele estava sempre em ansiedade, perguntando-se quando Krishna viria matá-lo. Está vendo? Os demônios vivem em ansiedade. Os devotos, pensando na mesma pessoa, Krishna, né, vivem sem ansiedade. Está vendo como acabar com a ansiedade? Quer acabar com a ansiedade? Pensa sempre em Krishna. Como faz isso? Os devotos cantam, no mínimo, 1728 vezes por dia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um dos motivos de se cantar Hare Krishna também é para focar a mente em Krishna. Não é? Se você está falando Krishna, você tem mais chances de pensar em Krishna, porque você está falando Krishna. É porque, de repente, nós, a maioria de nós, fala uma coisa e pensa outra, não é assim? É, sem falar que fala uma coisa e faz outra, é por aí. E o devoto, o que ele faz? Ele pensa sempre em Krishna, ele obedece Krishna, ele segue a orientação de Krishna, ele canta Hare Krishna. Então, ele tem todas as possibilidades de pensar em Krishna, e quando pensa em Krishna, adeus ansiedade, adeus lamentação, adeus estresse, adeus depressão, adeus cabelo branco. Tô brincando, Bimala. Cabelo branco é natural em todo mundo, mas quem não pensa em Krishna tem mais cabelo branco, não é? É, então. Por quê? Fica pensando na morte da bezerra, fica pensando nisso, naquilo, naquilo outro. Nossa! Tem alvos, tem pensamentos ilimitados, a mente está sendo arrastada para lá, para cá, esquenta a cabeça, derruba cabelo, branqueia cabelo. O devoto não. O devoto só tem uma coisa para pensar, Krishna. Aí muita gente fala, mas não pense mais nada. Não tem jeito de não pensar. Então, sempre que vem um pensamento diferente, o devoto pega a mente e concentra em Krishna, foca em Krishna. Então, quanto mais a pessoa pensa em Krishna, mais ela não pensa nas outras coisas. E não pensando nas outras coisas, a pessoa se dá bem. Não se ilude. Esse tipo de pensamento, aqui o pensamento de Kansa, né, que pensava em Krishna como inimigo, não nos ajudará. A pessoa deve estar pensando em Krishna com amor devocional. É o que todo mestre fala, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus, você tem que pensar em Deus, saber quem é Deus. Não é assim? Então... é uma coisa, mas pô, ficar pensando em Deus, é, ué, se você ama uma pessoa, você vive pensando assim, ai, meu netinho é tão lindo, minha netinha, ai, minha mulher, meu marido, meu filho, meu cachorrinho, meu gatinho, é assim, a pessoa vive pensando em quem ela ama. Se ela ama a Deus, Krishna, ela vive pensando em Deus, Krishna. Isto é Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. O serviço prático e amoroso a Deus. A pessoa deve cultivar o conhecimento de Krishna continuamente. E qual é este cultivo favorável? É o de aprender com o mestre autorizado. Pensa nisso. Krishna é a suprema personalidade de Deus. E temos várias vezes explicado que seu corpo não é material. Pensa nisso. Oh, o corpo de Deus não é material, tá vendo? Deus é o mais bonito, Deus é o mais poderoso, Deus é absoluto. É o corpo de Deus e a mente de Deus é a mesma coisa. Está vendo quanta coisa para você pensar? Então, o corpo de Deus não é material, mas ele é feito de conhecimento bem-aventurado e eterno. Esse tipo de conversa sobre Krishna ajudará a pessoa a se tornar um devoto de Deus. Se não compreender Krishna da fonte... Ah, tá. Tá, vou prestar atenção, Bimala. É que eu estava pensando outra coisa. Não é para pensar, é para ler. Tá bom. É, aqui eu posso ler sossegado, né? Não tem erro. É perfeito e completo. Agora, quando a gente lê qualquer outra coisa, tem que ficar ligado, né? Se não compreender Krishna da fonte incorreta, resultará infrutífero. É, quando a gente lê ou ouve qualquer pessoa desautorizada falando sobre Deus, essas pessoas vão nos afastar de Deus ao invés de nos encaminhar para Deus. É, vai botar o demônio da dúvida na nossa cabeça, né? Portanto, a pessoa... É, Prabhupada falou, né? Ele falou, olha, meus irmãos espirituais são pessoas santas, vocês devem respeitá-los, mas não devem se associar muito com eles. Por quê? Se eles falarem uma palavra diferente do que eu falei, sua vida espiritual vai para o buraco. É, porque entra o demônio da dúvida, né? Entra o demônio da dúvida, acabou. A fé já não fica sólida, já fica vacilante, já fica duvidosa. Ah, meu amigo, entrou o demônio da dúvida. Por isso temos que ler o Bhagavad Gita como ele é, completo, perfeito, traduzido pelo devoto puro de Deus, autorizado. E aí sim, né? Aí não tem dúvidas. Aliás, o tira dúvidas, tira todas as dúvidas. Se você tem dúvida de alguma coisa, leia o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. Acabam-se todas as suas dúvidas. Acabam-se todos os pensamentos estranhos. Portanto, ou se não acabar, você vai esmagar eles, né? Você vai deixar eles bem fraquinhos, pequenininhos, até que um dia eles se acabam completamente. Porque o Bhagavad Gita tem respostas para todas as perguntas, mas respostas que satisfazem. Não é aquelas respostas porque sim, porque não. Portanto, a pessoa deve ocupar a sua mente, tá vendo? Ocupa a sua mente na forma eterna de Deus, Krishna. A forma primordial, a forma original de Deus. Com convicção em seu coração de que Krishna é o Supremo, ela deve se ocupar na adoração a Deus. Como falou, né? Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Prabhupada está explicando esse verso. Há centenas de milhares de templos na Índia para a adoração de Deus, Krishna. Ali se pratica o serviço prático e amoroso a Deus. Quando uma pessoa faz tal prática, ela tem que oferecer reverências a Deus, Krishna. A pessoa deve abaixar a sua cabeça diante da forma de Deus no altar e ocupar a sua mente, seu corpo, suas atividades, tudo. Isso vai torná-la plenamente absorta em Deus, Krishna, sem desvios. Todo mestre fala a mesma coisa, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? Com toda a sua alma. Então todo mestre fala a mesma coisa. É os ouvintes que não entendem nada, né, Bimala? É os ouvintes, então, mas o mestre ele tenta dar o máximo possível, né, de consciência de Deus. Mas quando você prega para pessoas ignorantes, né, pessoas... não quero falar burro chucro, Bima, asnos e etc., né, para animais. Quando você prega para animais, fica difícil o animal entender, né? Então, os mestres do passado, né, pregavam de acordo, pregam, né? Os mestres sempre pregam de acordo com a audiência, eles dão o máximo que eles podem suportar. E sem um mestre espiritual presente em carne e osso, ninguém vai entender nada. Já com o mestre espiritual presente em carne e osso, já fica difícil. Imagina se o mestre espiritual não estiver presente em carne e osso. Então, na escola de mestres, a ISKCON, o Hare Krishna, se ensina que as pessoas devem servir Deus com o corpo, a mente e as palavras. Essa é a meta para todos. Isto ajudará a pessoa a se transferir para a morada eterna de Deus, Krishna Loka. A pessoa não se deve desviar pelos comentadores inescrupulosos. Ela tem que se ocupar nos 9 diferentes processos do serviço prático e amoroso a Deus, começando com ouvir sobre Deus, tá vendo? Então, eu e você estamos fazendo um serviço prático e amoroso a Deus. Eu estou ouvindo o que Prabhupada falou e estou repetindo, e você está ouvindo o que Prabhupada falou através do que eu estou lendo aqui. Então, ouvir sobre Deus, e aí o que você ouve, você repete, você canta as glórias de Deus. Então, esses são os 2 primeiros serviços que todos nós podemos e devemos fazer: ouvir sobre Deus e cantar sobre Deus, Krishna. O serviço prático, puro e amoroso a Deus é a realização mais elevada da sociedade humana. Nos 7º e 8º capítulos do Bhagavad Gita explicou-se o serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna, a parte da yoga do conhecimento, da yoga mística e das atividades fruitivas. Desculpem. Aqueles que não estão completamente santificados podem se atrair por diferentes aspectos do Senhor Krishna, como o Brahmajyoti impessoal, a luz, né? Que nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna, e o Paramatma localizado, a expansão de Deus que existe no coração de todo ser vivo. Mas um devoto puro de Deus adota diretamente o serviço prático e amoroso do Senhor Supremo Krishna. Há um belo poema sobre Krishna no qual se afirma claramente que qualquer pessoa que se ocupa na adoração a semideuses não tem inteligência alguma e não poderá lograr a bênção suprema de Krishna em tempo algum. Está vendo? Adorar o pobre, adorar o semideus, adorar sei lá qualquer outra coisa não é adorar a Deus, Krishna. É diferente. É, os mestres falam, ou você adora Deus ou adora o mundo. Então, adorar Krishna, Krishna é uma pessoa. Então, se você adora qualquer outra pessoa, você não está adorando Deus. Tudo bem, se você adora um mestre espiritual, você não está adorando Deus, mas você satisfaz Deus. É como eu falei outro dia, né, para um ouvinte, né, ele falou, ah, mas como? Adoração ao devoto de Deus é superior à adoração a Deus. Aí, felizmente, ele tinha uma netinha, né? Falei, então, se eu gostar da sua netinha, se eu agradar a sua netinha, eu vou agradar você de tabela. Você vai ficar mais satisfeito do que eu agradar você diretamente, não é? Ele nem respondeu, né, Bhima? Não tem o que responder, então. Então, se você adora o representante autorizado de Deus, o mestre espiritual, que é o devoto autorizado, qualificado e competente, você satisfaz mais a Deus do que adorar a Deus diretamente. E mesmo assim, você está fazendo uma adoração diferente de Deus. Porque se você adora a Deus diretamente, essa adoração é inferior à adoração ao devoto puro de Deus. Porque quando você adora o devoto puro de Deus, você está adorando uma pessoa diferente de Deus. Mas, como o devoto puro de Deus é mais querido por Deus, Deus fica mais satisfeito com a adoração ao seu devoto puro do que a adoração direta a ele mesmo. Mas pessoas sem inteligência, que não têm inteligência nenhuma, como o Prabhupada explica aqui, vai adorar qualquer outra coisa, né? E não vai obter a bênção da suprema personalidade de Deus, Krishna. No começo, pode ser que o devoto caia algumas vezes na plataforma. Ele cai da plataforma do serviço prático e amoroso a Deus. Mas mesmo assim, ele deve ser considerado superior a todos os demais filósofos e yogis. Deve-se compreender que a pessoa que sempre se ocupa em consciência de Deus, Krishna, é uma pessoa santa e perfeita. Suas atividades não devocionais acidentais, ou detalhe, acidentais e não propositais e não premeditadas, Krishna, ele tolera e perdoa e faz vista grossa para as quedas acidentais. Como o Prabhupada deu o exemplo da lua, né? A lua pode ter algumas manchas, mas sempre será uma lua. Então, suas atividades não devocionais acidentais diminuirão, e logo ela se situará, sem dúvida, na perfeição completa. Agora, aquele que cai de propósito, vive pecando de propósito, vive pisando na bola de propósito, aí não dá, né, amigo? Você pode enganar a torcida, mas enganar Deus e os devotos sérios de Deus, não precisa nem ser devoto puro, nem devoto iluminado, só um devoto aí que tem conhecimento. Você não engana, não engana não. Está pensando que engana com esse showzinho de devoção? Não, não engana não. O devoto puro não tem oportunidade verdadeira de cair, porque a Divindade Suprema cuida pessoalmente de seus devotos puros. Por isso, a pessoa inteligente deve adotar diretamente este processo da consciência de Krishna e viver feliz neste mundo material. Está vendo? Pensa nisso. Ó. Se você adotar esse processo, esse padrão, né, que Prabhupada estabeleceu no mundo inteiro, você vai viver feliz aqui e agora, neste mundo material, sem falar no próximo, né? Se você já vai se dar bem aqui e agora, imagine no futuro, imagine no próximo. Então, a pessoa inteligente deve adotar diretamente este processo da consciência de Krishna e viver feliz neste mundo material. Ela eventualmente receberá a bênção suprema que é Krishna. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 9º capítulo do Shrimad Bhagavad Gita sobre o tema O Conhecimento Mais Confidencial. Tá bom, já parei de falar, também acabou no fim. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí, você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar um pouquinho, né? Inclusive está em promoção, quase a preço de custo, você clica aí, Livros de Prabhupada, já cliquei aqui, já abriu. Se você não achava o link, fale com a gente, tá? Vai descendo, já aparece aí a coleção Shrimad Bhagavatam, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, apareceu. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa, nós vamos mandar... Ela tem que mandar... Ixi, Bima, é verdade, eu falei demais, hein? Não falei demais. Também você mandou repetir o verso. Tá, já parei de falar. Bom, vamos mandar um alô especial aqui para o Henrique, lá de Ribeirão Preto. Lembra do Henrique, Bimala? Não, não lembra do Henrique? Como não? Um de nossos primeiros ouvintes da rádio? É verdade. É o Arranjo. Que arranjo, hein? Falou Arranjo, ela lembrou na hora. Henrique, ficou Henrique. O Arranjo, Bimala. É, que arranjo, hein? Ô Arranjo, Henrique, gente boa. Obrigado pela ajuda, gente boa. Obrigado pela audiência. E você, ouvinte da rádio, está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos. É verdade, Bimala. Lá em Ribeirão acontece aos domingos, com o Prabhu Janardana presidindo, né? Então, o Arranjo vai lá, o Arranjo não sai de lá, né? O Arranjo e outros devotos, outros amigos aparecem lá, convidados. E você que está me ouvindo aí, se você estiver no Brasil, é só descer que os endereços vão aparecendo. E você que está fora do Brasil, vai lá embaixo na letra T de templos. Lá tem os endereços do mundo inteiro, para você cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Faz contato antes, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e aí sim você vai e leva quem você quiser. Combinado, gente boa? Então aí pergunta se está aberto ao público, né? É essa história de abre e fecha aí, ó. Tem lugar que está abrindo, tem lugar que está fechando, tem lugar que está fechado, tem lugar que está abrido. Tá bom, Bíblia, já parei de falar. Qualquer dúvida, fale com a gente, né? Tá, então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar... Não tem mais nada para falar? Não, não. Então, antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 24, não lembro. O nome do capítulo é Entoando a Canção Cantada pelo Senhor Shiva. Nós paramos exatamente no ponto onde íamos ouvir uma explicação que está no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 4. Está vendo? Mesmo capítulo que a gente leu no começo do programa, só que aqui é o verso 4. Aquele era o último verso do capítulo, o verso 34, Bimala. Maya, o Senhor Krishna diz pessoalmente que... Maya tatam idam sarvam, é para cantar. Maya tatam idam sarvam, jagat adhyakta murtina, matistani sarvabhutani, nachaham teshu avastita. Os americanos vivem, e outros povos e outras raças vivem tentando fazer musicais, né? Mas na morada eterna de Deus é um eterno musical, porque lá ninguém fala, todo mundo canta, canta o sânscrito, a língua que Deus canta. A tradução em português é: eu permeio todo este universo sob minha forma e manifesta. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. É, o maluco beleza viajou nesse verso. Eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou a luz das estrelas. É, palavras de Krishna, né? Que o maluco beleza gostou e pôs numa música que ele falou que é dele, né? Mas na verdade, tudo é de Krishna. As palavras de Krishna, a música de Krishna, o Raul Seixas é de Krishna, tudo é de Krishna. A inspiração que ele tinha é de Krishna, tudo que ele fez é de Krishna, né? Mas ele não sabia disso, né? Era maluco fazer o quê, né? Se tivesse seguido essa filosofia, não teria se matado tão cedo. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Este verso do Bhagavad Gita explica como o Senhor Krishna se espalha por toda a parte em virtude de seu aspecto Brahman. Embora tudo repouse nele, ele não se encontra pessoalmente em tudo. A conclusão é que sem a Bhakti Yoga, ou seja, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, mesmo um impersonalista não pode entender o Brahma Tattva, as verdades sobre o aspecto impessoal de Deus, o Brahman, a luz. O Vedanta Sutra, calma, estou aumentando o brilho aqui, senão não enxergo. O Vedanta Sutra afirma que a Tato Brahma de Gyasa, em português, significa que Brahman, Paramatma ou para Brahman devem ser entendidos. É, quem quer entender Deus tem que entender os três aspectos de Deus, senão vai ter um entendimento incompleto de Deus. E aí vai ficar... insatisfeito, vai continuar insatisfeito, né, Bimala? Porque uma pessoa só ficará satisfeita se conhecer Krishna e entender os três aspectos de Deus, Krishna. Se não, meu amigo, sem chance, pode posar de iluminado, pode posar do que você quiser, vai continuar insatisfeito. onde eu estava aqui? No Shrimad Bhagavatam, também. Ixi, agora não sei se eu vou ladear a página ou se eu vou baixar, Bimala. Tá, depois ver, tá bom. No Shrimad Bhagavatam, eu acho que. Peraí, deixa eu ver, vou ladear. É, vou ladear. É, tem umas letrinhas, né? É porque a pessoa que escaneou essa coleção, ela escaneou com o livro aberto, ao invés de fazer na sequência, né? Então tem hora que a gente se confunde. Eu já sou ruim de serviço. É tudo engano nossos sentidos imperfeitos. Menos o Shrimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita e os livros de Prabhupada, né? Tá bom, onde nós estávamos aqui? Então, tem que ser entendidos os três aspectos de Deus. Está aqui, ó. No Shrimad Bhagavatam também se descreve a verdade absoluta como única e inigualável, se bem que ela seja percebida sob três aspectos: o Brahman impessoal, a luz, o Paramatma localizado no coração de todo ser vivo, a expansão de Deus, né, no coração de todo ser vivo, e a suprema personalidade de Deus, Deus em pessoa, Krishna. A suprema personalidade de Deus é a fonte fundamental, e neste verso o Senhor Shiva confirma que, em última análise, a verdade absoluta é uma pessoa. Inclusive, quando o Senhor Shiva veio para enganar, né, no final ele não aguentou, ele falou: adorem Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, né? Falou para os seus seguidores: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, adorem Deus, Govinda. E o Senhor Shiva diz claramente que Tatuam Brahma Param Jyotir Akasham. Akasham Iva Vi Vish Vistritam. Está meio apagado aqui. Veja-se um exemplo comum. Um industrial bem-sucedido pode ter muitas fábricas e escritórios, e tudo depende de sua ordem. Se alguém diz que toda empresa depende de determinada pessoa, isto não significa que a pessoa carrega todas as fábricas e escritórios em sua cabeça. Pelo contrário, subentende-se que através de seu cérebro ou de sua expansão energética a empresa funciona sem interrupção. Analogamente, o cérebro e a energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é que conduzem todas as manifestações dos mundos materiais e transcendentais. A filosofia do monismo, explicada muito claramente aqui, ajusta-se ao fato de que a fonte suprema de toda a energia é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Descreve-se isto aqui muito claramente, bem como declara-se como o aspecto impessoal de Krishna pode ser entendido. Então, Prabhupada cita um verso aqui e explica que, traduz, né? Ah, é um verso do Bhagavad Gita, Bhima. Rasoham apsu kunteya prabhasmi shashi suryayo pranava sarva vedeshu shabdake purusham nishu. Em português, ó filho de Kunti. Está meio apagado. Eu sei que teve a brilhante ideia de ler na tela, Bhimala. É, não tinha coleção, a coleção, nossa coleção já está por aí, né? Então não tem outra solução. Ó, filho de Kunti, não, para ler com calma, muita gente, ah, então não vou baixar, não, pode baixar aqui para ler tranquilo, na sua casa, com calma, dá para ler tranquilo, sem fazer força, mas a gente aqui, né, fica com aquele desejo de não errar, aquele desejo de continuar, né? Então, aí a gente dá umas tropeçadas aqui, mas dá para ler tranquilamente, né? Ó, filho de Kunti, Arjun, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba om nos mantras védicos, eu sou o som no éter, e a habilidade do homem. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 8. Por que que o homem tem mais habilidade que a mulher, Bimala? Por quê? Porque Krishna está dando habilidade no homem. Para a mulher, ele dá outras qualidades, né? Dessa maneira, pode-se entender Krishna como o poder místico em tudo. É, senão duas panelas, duas tampas não dá certo, né? Não tem como dar certo. Por isso que é a tampa e a panela, né? O que falta num, completa no outro. Tá, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Será que você é minha tampa mesmo, Bima? Será que eu não estou com a tampa errada? Meu... Ah, você que está com a panela errada. Tá bom, Bimo. É, depende do ângulo, né, que se olha. É, meu, posso continuar? Muito obrigado, hein? Muito obrigado, viu, tampa? Meu querido senhor, você prefere a outra metade da laranja? Tá bom, é, a outra metade está azeda. Tá, já parei de falar. Meu querido senhor Krishna, vós tendes múltiplas energias, e essas energias manifestam-se sob múltiplas formas. Com essas energias também criais esta manifestação cósmica. E, embora a mantenhais como se fosse permanente, ela é finalmente aniquilada por vós. É Krishna, cria, mantém e destrói. Por quê? Tem todas as respostas com todos os detalhes nessa coleção Shrimad Bhagavatam. Tá bom, deixar o senhor Shiva continuar. Apesar de nunca serdes perturbado por semelhantes transformações e alterações, as entidades vivas são perturbadas por elas e por isso julgam a manifestação cósmica diferente ou separada de vós. Meu senhor Krishna, sois sempre independente. E posso constatar claramente este fato. É, quem falou esse verso foi o senhor Shiva. Só lembrando, né, que Shiva tem um corpo material, né? Imagine, né, os mais poderosos do universo, o senhor Shiva, o senhor Brahma, eles estão sujeitos à ilusão. Então, meu amigo, se eles estão sujeitos à ilusão, imagine nós. Parar nesse verso. Tá bom, Bimala, então vamos parar nesse verso, a gente na próximo programa a gente repete e continua daqui. Pode ler mais uma vez? Tá bom, muito obrigado, hein? Tá muito boazinha, hein, tampinha? Meu querido senhor Krishna, vós tendes múltiplas energias e essas energias manifestam-se sob múltiplas formas. Com essas energias também criais esta manifestação cósmica. E embora mantenhais como se fosse permanente, ela é finalmente aniquilada por vós. Apesar de nunca serdes perturbado por semelhantes transformações e alterações, as entidades vivas são perturbadas por elas, e por isso julgam a manifestação cósmica diferente ou separada de vós. Meu senhor Krishna, sois sempre independente. E posso constatar claramente este fato. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas, todo o conhecimento, com todos os detalhes, está de graça no nosso site para você baixar ou ler na tela. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. que na segunda linha está passando o link livros grátis. É só você clicar aí que você encontra para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então você clica aí no link livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí que você vai encontrar todos os livros dessa coleção que já foram impressos novamente. Quer ver, ó? Tá abrindo, calma, a melhor internet do mundo tá abrindo. Tá aqui, ó. Bhagavatam, canto 1, volume 1, volume 2, volume 3, canto 2, volume 1, canto 2, volume 2, canto 3, volume 1,